São Paulo, 1:01. Durante toda a semana, do meio-dia às 2 da tarde, muita música romântica e suave para que você tenha uma agradável refeição. Almoce com a Brasil 2000 FM. De segunda a domingo, do meio-dia às 2 da tarde. Brasil 2000 almoçando no Espaço Elis. Rua Major Diogo, 51. E você já sabe, indo até lá, ganha um adesivo. Agora, 1:02, Carol King.